vida existe vários momentos. Numa batalha sofrido, alvo são nossos talentos. É como um vírus sem cura e você sabe disto. Quem permanece no erro se lança no precipício. Início de uma história cabulosa que eu vou contar. Malandra área que bateu de frente com azar. No seu começo consideração muito tráfico. Senhor da esquina logo teve o fim trágico. Vivia gloriosamente passando a mela, a cocaína, a maconha, sua renda em dólar. O dia sempre que estava cercado por bandidos, por outro lado perturbava os seus inimigos. Uma rajada marcava seu grande território. Se ultrapassasse, pode crer, manhã de velório. Lembro-me de sua mãe, Dona Maria, que sempre fez de tudo só pra ver sua alegria. Uma senhora honesta e muito dedicada, que pela noite nas ruas andava atrás do cara. O filho mais querido, por vários odiado, mas de repente o inocente fica revoltado. Dona Maria, sua mãe, sempre ao lado dele, sempre orando pra Jesus ficar com ele. Somente um caminho, filho, pode te salvar. Só a verdade, abre os olhos, comece a caminhar. Ouvidos a sabedoria, negava e não ligava. Um traficante de estilo e a grana lhe cegava. Altas vadias cercava só para impressionar. Mas o destino macabro começou a se dissipar. Uma pistola na cinta, os manos de confiança, um opalão liga os loucos, fazia sua segurança. Essas ideias são fracas e eu quero te alertar. Não espere nesse exemplo para não tropeçar. Seu sucesso ultrapassava nossa capital, Samambaia, Ceilândia, Capão e Vidigal. Um mau exemplo pros moleques que o admirava. Todos queriam estar aonde o cara estava. Que exemplo são esse, pode me dizer? Se tudo que ele plantou um dia iria colher. Dos homicídios teve um deles que eu presenciei. Tomou 6 tiros na cara, moleque novo eu sei. Seu nome já fazendo parte dos jornais, destaque humilhante para os policiais. Não se cansavam dia e noite a sua procura. Não importava vivo ou morto sua captura. Periferia cercada e o alvo é o cara. Enquanto não o pegarem o movimento não para. Qualquer suspeito eles matam e você pode ser um. Com a polícia conversa é socos, dum dum. Polícia armada constante estão fazendo ronda. Metralhadora 9-12 para tirar onda. Mas o destino é sujo trazendo uma surpresa. Tipo aquele predador fisgando sua presa. Enquanto o incêndio que o cara estava a comandar, as suas ordens emitidas por um celular. Se pá, fica na sua, serpentes não são iguais. Cada mente o universo eu concretizo paz. No outro lado da linha um aviãozinho falava que os homens estavam dando bote na rapaziada. Dizia mais que eles tinham estouradas boca. Que mundo é esse, puta merda? Vida louca. Rapaziada na esquina estava sempre atento, só na espera no ataque de um segmento. Mete bala nos homens que eu seguro a parada. Uma patrulha, 4 caras e umas rajadas. Eu ouço choro em meia gritaria, visto os PMs perfurado de bala, o sangue escorre quente. 2 minutos depois, somente o silêncio. A vizinhança estarrecida, bico movimento. Dentro daquela patrulhinha, 4 copos sangrando. Logo em seguida já tem 5 apoios chegando. Todos envenenados, louco como fera. Mas no final do dia ele já sabia quem era. Lembranças de vários crimes que o cara encomendou. O crime não compensa, pra ele compensou. Barbarizando cidades, câncer pra comunidade. Era tratado como Deus por sua ferocidade. Suas festinhas, churrasquinho, finais de semana. Pai de família torcendo pra ver o patrão em cana. De uma simples esquina, o cara foi pro castelo. Caralho, o cara conseguiu até um grande império. Mudou carreta, trocou de mina. O novo Pablo Escobar, o senhor da cocaína. Mas foi aos poucos entrando no labirinto sem saída. Ele mesmo anunciava o preço de sua vida. Vários imóveis na quebrada, milhões em dinheiro. Um criminoso em ação, ótimo estado financeiro. Um coração revoltado, cheios de vingança. Sua aparência pessoal estava sempre a pampa. Foi nessa hora, pensou estar no paraíso. Mas cada passo andado beirava o abismo. Sua cegueira incontestáveis e incontroláveis. Seus queimas de arquivos eram inevitáveis. Superior a si próprio, lutava contra si mesmo. Futuro constrangedor, alvo dos seus desejos. Agora eu sei que esse homem era um sonhador. Linha direta, uma cena teve seu terror. Acaba de ser morto no Distrito Federal. Um dos maiores traficantes do Brasil, segundo a Polícia Federal. Ele é responsável por vários homicídios, tráfico de drogas e tráfico de armas de grosso calibre. Continuidade à história, pela morte de vários policiais. Espero que não me falhe a memória, mas esse fim eu posso relatar, pra não ser mais um cara exemplar. E o cara foi descoberta no rastro a federal. O cerco foi tão perfeito, o mundo pequeno e letal. E a sajada que dava em direção do inimigo virou-se para seu corpo e lá foi atingido. Dona Maria, sua mãe, que estava sempre preocupada e tinha medo do moleque, levaram uma sajada. Agora é tarde, minha senhora, o leite foi derramado no território baldio, seu corpo foi encontrado. Respeitar, considerado, e agora estava morto. Será que seus amigos, pra sua mãe dar a conforto, vindo muito malandro, eu pago até pra ver. Morreu, já era ladrão, planta que tu vai colher. Duvido se os chegados vão ver o corpo dele, nem os fiéis camaradas que traficava com ele. Naquele enterro vazio, igual ao seu coração, uma pessoa jogava flores sobre seu caixão. Meu coração quase estoura, sentindo a dor, observava e começava a entender o que ali passava. Que um amor puro e verdadeiro em meio à solidão de uma senhora debruçada e lágrimas no chão. Surpreendido pelo crime, ator principal, e não é filme. História triste como em outras tantas, mas que no final, velho, tu colhe isso que planta.